Boa tarde, sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21h. Playlist que pode ouvir em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com Radiohead, a música House of Cards, uma das músicas que podem ser ouvidas no álbum In Rainbows. De seguida passamos para Dede com Love is Stronger Than Death e depois Tess Parks traz-nos a música Gates of Broadway. Bem-vindo, votos de uma excelente tarde de sábado. Even winter ain't white. Esta primeira hora da sessão de hoje da playlist será essencialmente calma, por vezes até melancólica, e é assim, a ver até onde a música nos leva, que prosseguimos com Steel Corners e a música The Message, e depois Shannon Wright com Fragments. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Depois de Shannon Wright, Stu Connors, Tess Parks, Dede e abrir a sessão de hoje da playlist Radiohead, vamos ouvir um clássico dos R.E.M., Everybody Hurts. When your day is long and the night is yours alone, I

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei consigo aqui, deste lado, até às 21 horas. Ouvimos Portishead, a música It Could Be Sweet, e passamos para Marble Sounds e Luísa Sobral, respectivamente Come Here e Só Um Beijo. Luísa Sobral, que nesta música conta com a participação do irmão Salvador. There's a wind that blows in from the north, and it says that loving takes this course. Come here, come here. No, I'm not impossible to touch. I have never wanted you so much. Come. Playlists com Miguel Betancourt. Já te pedi, até insisti, para não chegares perto. Perto de mim é melhor assim que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim. No instante em que te vi, deixei de procurar, não tinha mais sentido. Aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelo

A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Jim James com a música Here in Spirit. Na segunda hora regressaremos com muito mais música, logo a abrir Cut Copy, mas depois passarão por cá também Chromatics, Goldfrapp, Blood Orange, LCD Sound System, entre muitos outros. Eu sou o Miguel Bittencourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Deixe-se ficar desse lado, votos de uma excelente tarde de sábado. You are. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindo à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, poderá ouvir em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos esta segunda hora com Saturdays, uma música dos Cut Copy, e de seguida vão entrar três no alinhamento, a cargo de Soulwax com Too Many DJs, depois Digitalism traz-nos a música Pogo e, por fim, Chromatics com a música Time Rider. Votos de uma excelente tarde de sábado, deixe-se ficar desse lado, nós continuamos deste. To be the DJ. Everybody thinks it's oh so easy. Think you belong and you come strong. I can still tell the right from the wrong. I can never be the kind of girl. Nobody takes the time to turn. Playlist com Miguel Bettencourt. Time, rider. He's just a whisper away. foram os Chromatics com a música Time Rider. Antes deles, passaram por cá no início desta segunda hora da playlist Digitalism, Solo Axe e a abrir a segunda hora Cut Copy. De seguida, vamos ouvir Goldfrapp com a música Ride a White Horse. Playlists. aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com os suecos Little Dragon e a música Ritual Union e passamos para Blood Orange com Champagne Ghost e depois LCD Sound System com a música Tonight. Come to my bedroom, come to my bedroom, come to my bedroom. Stop. Dos franceses L'Impératrice, vamos ouvir a música Vacances e depois Japanese Breakfast com Roadhead. Thank you. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou Miguel Bittencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir a playlist em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Vamos fechar a sessão de hoje como abrimos, ou seja, com Radiohead, desta vez com a música Creep, um dos clássicos dos Radiohead que podem ser ouvidos no seu álbum de estreia. Da minha parte, despeço-me com um abraço, votos de um excelente fim de semana. Creep. I'm a creep. special, but I'm a creep.